Glória a Deus, glória ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vamos ler do verso 25 em diante. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Repita comigo esta frase. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Repita comigo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Diga ao teu irmão, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Deus tem uma bênção, um presente, uma palavra para mim e para você, irmão, nesta noite. Nós oramos a ti, Pai. E Espírito Santo que habita em nós, nós te pedimos, revela-nos a tua palavra. E quando pedimos isto ao Senhor, nós não estamos pedindo que o Senhor nos dê profundo entendimento, que o Senhor nos mostre segredos assim que nós vamos ficar maravilhados de conhecer e poder contar para outros. Não, Senhor, nós estamos pedindo que o Senhor transforme em vida, vida que penetra até os nossos ossos, nossas células, vida que permeia o nosso espírito, e nos edifica, transformando-nos cada dia mais, segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, porque a tua palavra diz que esta é a tua obra, Espírito Santo. Então nós pedimos ao Senhor, revela-nos a tua palavra e edifica-nos. Mais uma vez te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Deus falou comigo nesta semana sobre esse texto, de uma forma muito intensa, e é uma continuidade do que temos estudado nesses últimos dias sobre honra ao Senhor, sobre o que Deus quer realizar na nossa vida neste próximo ano. E é algo que muitas vezes nós não entendemos como espiritual, mas é muito espiritual. Eu estava ministrando segunda e terça lá em Porto Seguro. E foi um tempo muito abençoado, porque também era aniversário do pastor Edésio, o pastor da igreja lá em Porto Seguro, e tivemos duas reuniões abençoadas, tivemos um tempo de comunhão muito abençoado, a igreja, alguns pastores da cidade. Foi um momento muito precioso, e Deus está fazendo uma obra muito bonita ali em Porto Seguro. Algo muito bonito mesmo, de crescimento em todas as coisas. E na quarta-feira cedo, não tem jeito de você não descansar naquele lugar. E eu acredito que até a maresia, o ar, o sal, né, afeta o nosso corpo de uma forma intensa. E eu acordei cedo, como não acontece aqui, dia nenhum do ano, acordei, não acontece de acordar cedo, não acontece de acordar cedo tão descansado quanto eu acordei naquele dia. Eu acordei 6 da manhã, sem sono nenhum, sem cansaço nenhum, disposto, sem precisar de nenhum esforço para nada, e saí para caminhar. E fui caminhar com o Naum, porque eu descobri que o Naum é um atleta assim impressionante, irmão. Quase que eu não alcancei o Naum. É. Ele ficava atrás de mim vários quilômetros e eu não sei como que eu ia alcançar o Naum no atletismo de caminhada do Naum. E fomos para a praia, eu, Naum e o pastor Edésio, e fizemos uma boa caminhada de uma hora, caminhando ali na areia. E quando voltei, eu dei um mergulho na água e o meu corpo, que estava muito suado, muito cansado da caminhada, agradeceu na hora aquela água fria, gostosa, salgada. E não era só o refrescar do corpo suado, era o fato de ser mar, que envolvia psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, todos esses fatores que às vezes a gente não percebe. E eu falei assim: glória a Deus, glória a Deus, com um mergulho. Deus, que coisa boa, meu Deus, como que o meu corpo renova. E naquele momento ali, saindo de um mergulho, o Senhor me mostrou claramente essa palavra de hoje. Filho, eu preciso que você se renove. Eu preciso que você renove as suas forças. E naquele momento, irmão, Deus foi ministrando meu coração, eu fui buscando o Senhor e fui orando e fui mergulhando e desfrutando daquela água. E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. Todos nós precisamos ser renovados a cada período. Todos nós. É um mal imensurável nós não prestarmos atenção no momento exato em que nós precisamos ser renovados. Se não prestamos atenção nesse momento, nós passamos direto e achamos que é vantagem, como alguns contam. Eu não, eu tenho 15 anos que eu não tiro férias nessa empresa e não preciso trabalhar. Eu tenho eternidade para descansar, trabalhar. E tem alguns que são assim. Tem gente que odeia feriado, detesto feriado. Você vai descobrir por quê? É porque ele não pôde vender, ele não pôde trabalhar, ele precisava levantar dinheiro e aquele feriado atrapalhou. E realmente atrapalha muita gente que não vive no descanso do Senhor. Mas quando a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente vai vendo que bênção. Um tempo para descansar e renovar as forças. Todos nós precisamos ser renovados a cada ciclo. E a renovação precisa ser física, emocional e espiritual. Primeira coisa mais simples, irmão, para nós, porém, é algo que a gente não presta atenção. Todos nós precisamos de uma renovação física. Todos nós precisamos. Não é espiritual coisa nenhuma alguém falar: não, eu não tiro férias, eu fico em alerta para o Senhor. É verdade, eu mesmo já me peguei assim, assim muito orgulhoso de ir para Fortaleza, me hospedar num hotel maravilhoso em frente à praia, sair de vez em quando das ministrações, das reuniões, olhar o mar, e voltar para as ministrações, e passar 4 dias ali enfurnado no hotel, voltar, pegar o avião e vir embora. Não, eu não posso, eu fui lá para servir ao Senhor. Hoje eu entendo que Deus estava preservando a mim mesmo de me perder nas oportunidades e me tornar um oportunista. Deus estava cuidando de mim, eu é que era perigoso. E não é simplesmente o fato de ir à praia ou não. Hoje eu entendo que ninguém precisa viver assim, nessa obsessão de trabalho. Eu e você precisamos de renovação física, de descanso. Tem pessoas que dizem: eu não consigo. Eu não consigo ficar 2 dias parado. Eu não consigo ficar parado. Eu tenho que trabalhar. Isso não é correto, isso é errado, isso é negativo. Eu e você precisamos aquietar nossa alma e dizer, eu não vou trabalhar. Eu vou estar numa condição, numa situação, numa circunstância em que eu não estou no controle das coisas e fazendo e trabalhando, porque muitas vezes isso é o escape. Eu e você precisamos separar tempo para descansar o nosso físico. E eu me lembro de uma vez, lá na Igreja Batista Getsemane, nós ouvimos o testemunho de um pastor que mora lá em Santa, mora nos Estados Unidos, mas é de Santa Luzia. E ele disse que teve uma úlcera e a úlcera estourou e ele estava em Santa Luzia e começou a vazar sangue pelo corpo todo e a ambulância custava chegar. Ele foi para um hospital e não teve jeito e ele teve uma parada cardíaca e tentaram ressuscitar ele e não tinha jeito. A ambulância que mandaram já chegou tarde e mesmo assim os enfermeiros resolveram colocar ele na ambulância e levar e trazer aqui para o centro de Belo Horizonte. E ele veio e ele, na verdade, conta que ele já estava em coma, ele sabia no espírito dele que ele já estava fora do corpo. E ele disse que ele clamava a Deus: Deus, eu tenho uma esposa, uma igreja, eu tenho filhos, Deus, tem misericórdia. E a esposa conta que ela estava dentro da ambulância e ela via ele voltando e ele falava assim: eu tenho que ir, mas eu volto. E ela via ele acordando, desacordando, entrando em coma, saindo de coma, e um desespero, até na hora em que o enfermeiro lá na maca, na ambulância, disse: não tem mais jeito. E ele conta que no momento em que ele viu que ele não estava mais no corpo, Deus falou com ele: você só come picanha, você só come gordura, você só come comida pesada, você só come feijão tropeiro, torresmo, você só come, toma Coca-Cola, você... É verdade, irmão, assim como você está rindo, nós rimos naquele dia, e nós achávamos que o pastor não estava tão espiritual, que o pastor estava entregando uma mensagem assim, bem carnal, mas não é possível, isso não é mensagem de pastor, meu Deus, que coisa, e agora eu vou acreditar que Deus falou isso com o sujeito? Pois Deus falou com ele: não adianta você me pedir, você não cuidou de você não cuidou do seu corpo, você come igual um porco, você comeu demais. É verdade, irmão. E aí ele disse que Deus falou a palavra que ele não podia ouvir. Ele falou assim: você tem que comer verde, comer verdura. Eu criei verduras, frutas, legumes para você comer e ser saudável. Coma. E ele conta que fez um trato com Deus: Deus, eu vou cuidar da minha vida, da minha saúde. E ele ainda testemunhou, Deus foi falando outras coisas: você acha que você é dono da igreja? Que você que vai sustentar a igreja, que vai edificar a igreja? Descansa. Você acha que eu estou aqui, vou vacilar e vou falhar numa coisa e você vai conseguir sustentar? Descansa. Porque nós temos essa ideia: não, minha família, meus filhos, eu estou preocupado, é a mãe, não estou preocupado, meu filho vai para lá, meu menino vai para lá, vai para onde? Vai para as férias, qual a idade dele? 35? Descansa, quieta. Não posso sair, por que não pode sair? Não, porque os meninos estão em casa, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer aquilo. Descansa. Não é isso, irmã Conceição? Descansa.